you're so damn goofy. Sultan na periferia, realidade assunto pregada, ritmo, amor e poesia. Revolução através das palavras. Respeita a arma da periferia, realidade assunto pregada, ritmo, amor e poesia. Revolução através das palavras. Real, realidade, rapper, resista. Ruas, robocop, rajou, revista. Ritmo, respeito, rap, revolução. Real, robô, retrocedeu. Redenção, riscando rimas, revolucionárias, rachando ruínas, reacionárias, rave, riquinho, racista, risada, rápida reação, rigidez, rajada, rumores, rodeiam, ressou, revolta, risco, razão, resultado, resposta, eis, roubaram, restritamente, resultou, retrocesso, rapidamente, resgate, residente, rebelião, roça, resbolar, rendeu, reclusão, Ocan, Rotan, rota, repúdio, rastro, rola, restrito, refúgio. Restrita a arma da periferia, realidade, assunto pregada, ritmo, amor e poesia. Revolução através das palavras. Restrita a arma da periferia, realidade, assunto pregada, ritmo, amor e poesia. Revolução através das palavras. Atitude agressiva, aterrorizante, acompanha ataque, ação alarmante, alarme acionado, autoridade, alastro, assassino, armada, abusou, atirou, algoz, assistiu, abolição, assinada, apresentador, argumentou, alienação arruinada, anarquismo, ativismo, Jazira, Al-Qaeda, tentados atacando, almas afugentadas, diferente alegria, atualmente agoniza, atriz, arrogante, anorexia, advogado, avarento, alívio agilizado, articulou, ambiciosos, assalto, abafado, atos atropelando, aval autorizado, agora adivinha, aniquilado, AR, AK, Afeganistão, as FARC, aliás, apologia, armadura, atrocidades. Respeita a arma da periferia, realidade, assunto pregada, ritmo, amor e poesia. Revolução através das palavras. Respeita a arma da periferia, realidade, assunto pregada, ritmo, amor e poesia. Revolução através das palavras. Preto, pobre, periferia, prejudicada. Polícia, política, porcaria, palhaçada. Premonição, progresso, pornografia, piada. Poluição psicológica, pancada. Pedofilia, patifaria, prisioneiro. Primo, primeiro, PCC, parceiro. Proceder, pátria, princípio. Paciência, perseverança, planeta perdido. Playboy, bangou, pivete, pegou. Pique, Paquistão, pinha, punhal, perfurou. Perigo, para, te parou, blow, blow. Portão, parede, peito perfurado. Palavras, passados, pesados, pecados. Perturbando países, povos. Paraíso perdido, palácio, pena. Partido privilegiado, puro problema. Respeita a arma da periferia, realidade, assunto pregada, ritmo, amor e poesia. Revolução através das palavras. Respeita a arma da periferia, realidade, assunto pregada, ritmo, amor e poesia. Revolução através das palavras.